o onisciente. E com efeito, concedemo-te 7 versículos dos reiterativos e o magnífico Alcorão. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns casais entre eles, e não te entristeças por eles. E baixa tua asa aos crentes. وقل إني أنا النذير المبين. E dize, por certo, sou o evidente admoestador do castigo. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. Como o que fizemos descer sobre os que dividiram o livro, que fizeram o Alcorão em fragmentos. فوربك لنسألنهم أجمعين. Então, Muhammad, por teu Senhor, interrogá-los-emos a todos acerca do que faziam. Proclama então aquilo para o qual és ordenado e dá de ombros aos idólatras. Por certo, nós bastamo-te contra os zombadores. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Que fazem junto de Alá outro Deus, então eles logo saberão. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. E em verdade, sabemos que teu peito se constrange com o que dizem. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Então glorifica com louvor a teu Senhor e sê dos que se prosternam. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. E adora teu Senhor até chegar-te a certeza.